Chega, amiga, pode escolher, ó, tudo fresco. Uma delícia, que meu pai. Vem aí, vale. Respeito. Morena. Da hora, amiga, quando tu tá com a sua. Tá bom, aquela vida, tá perto. Baiano, você tá bom? 1,50.